está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Olá, gente. Boa tarde. Vamos ficar junto até as 3 horas da tarde. Tudo bom com vocês? E você, Marcos, como é que foi? Pois é, tudo bem, graças a Deus. Esperamos que também esses dias tenham sido excelentes para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É isso que desejamos. Cada vez mais. E vamos iniciar um programa novo. Sim, o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.com. am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? Olha, o nosso tema é esperança, uma coisa super boa. Sim. Com a participação de perguntas feitas pelos jovens da mocidade do Lar Paulo de Tarso. E no dia 16 de setembro, Lízia, o que a gente tem de mais marcante? Olha, nós temos coisas bem legais. Fatos marcantes do dia 16 de setembro, que foi o seguinte: em 1987 foi a assinatura do Protocolo de Montreal, pacto feito pela a redução da emissão de gases que destroem a camada de ozônio localizada na estratosfera da Terra. O protocolo foi assinado por 150 países. Em 1925 foi o nascimento do guitarrista e cantor Riley Ben King, mais conhecido como B.B. King, ou o Rei do Blues. Vale a pena lembrar que B.B. é o seu nome, que significa Blues Boy. Isso, as iniciais, né, do B.B. King, que significa um Blues Boy, né, no nome artístico dele. Também, num dia 16 de setembro, só que no ano de 1896, desencarnou o compositor e maestro Carlos Gomes, o importante, talvez o mais importante compositor de óperas brasileiro. Autor da conhecida ópera O Guarani, destacou-se pelo estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Ele foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro Scala de Milão, na Itália. E lembrando que o nosso programa é gravado, tá? A edição, embora seja inédita, mas ele é gravado. E você poderá ouvir a sua reprise no domingo, sempre de 2 às 3 da tarde. Isso, quintas-feiras às 2 da tarde, com reprise no domingo também, às 2 da tarde, de 2 às 3. E você que quer entrar em contato com a gente, não perca tempo. Por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 16 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Quer saber o e-mail? Anota aí, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então o nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Por fax, código de área 21-3386-1444. Então, escreva pra gente como... É, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, o nosso CEP, 21-920-000. Pois é, não deixe de mandar também a sua cartinha, né? É mais uma opção que você tem. Exato. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, gente, vamos começar então com mais uma edição do nosso quiz. A pergunta é a seguinte: qual o nome do primeiro periódico espírita lançado no mundo? Opção A, O Livro dos Espíritas. Opção B, Correio Espírita. Opção C, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Pois é, responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3399. 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o modo de envio, por telefone, ou por e-mail, ou através do site da rádio, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, gente, participa correndo. Pois é, todo mundo participando. O que rola por aí? O Centro Espírita Cristófilos promove no próximo domingo, dia 19 de setembro, a partir de 1 da tarde, a 7ª edição do Encontro pela Amizade entre as Mocidades Espíritas, o EAME. O tema principal do evento será Morri e Agora, no qual será discutida a questão da vida após a morte. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia do próprio encontro, que acontece no próprio Centro Espírita Cristófilos. Rua Martins Ferreira, 57, Botafogo. Mais informações pelo telefone 81-14-1262, 92-51-1777 e 91-57-7407, ou através do site www.eame.com.br. Compareça. Também no próximo domingo, dia 19 de setembro, a Área de Educação Espírita do CERJ promove a edição 2010 da Jornada de Estudos do Evangelho. Tendo como tema central Momentos com Jesus, o evento busca aprofundar o conhecimento dos espíritas sobre passagens do Novo Testamento, tais como Jesus em Emaús e Jesus e a Transfiguração. A jornada acontece de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde em 3 polos, na sede do CERJ, no centro, no Grupo Espírita Principiantes de Boa Vontade, em Ricardo de Albuquerque, e na Sociedade Espírita Jorge, em Vila Isabel. Vale lembrar que esses 2 últimos polos realizarão atividades de evangelização para crianças de 5 a 12 anos de idade. Mais informações pelos telefones 2224-1244, 3738-2234 ou 2578-9851. Área. E no Tô na Área de hoje, nós começamos a mostrar o material que foi colhido na edição 2010 do Engeob, um encontro da juventude espírita realizado pela Associação Espírita Obreiros do Bem. A Lísia e a Márcia estiveram lá, né, Lísia? Foi. Como é que foi lá? Bom, foi bem, gente, interessante? Olha, foi muito bom. Vi pessoas assim, jovens de todas as idades, né? Participamos, eu e Márcio, entramos em várias salas, participamos, vimos muita coisa, conversamos com jovens, com adultos. Isso. E eu acho que valeu a pena, foi um dia muito legal. Começando exatamente essa série de entrevistas, isso, a gente vai mostrar algumas hoje e outras, né, ao longo de outras edições do programa. A gente então começa com o Flávio Gomes, que é exatamente um dos coordenadores tanto da mocidade do Obreiros, né, como do próprio Engeob. Bom, estamos aqui com o Flávio, né, que vai falar para a gente também um pouquinho do histórico do Engeob. Flávio, resume para a gente o que é o Engeob e seus objetivos. Bom, então o Engeob, ele é o encontro que comemora o aniversário da nossa religião, tem como objetivo a consolação humana, porque a doutrina, a gente teve essa ideia antes mesmo dela ter como objetivo a consolação humana, porque a doutrina teve mocidade vários períodos, alguns períodos a gente ficou sem mocidade instituída, né, o grupo, e aí, agora, esse momento agora da mocidade que a gente hoje está completando 14 anos, a gente pensou, então, num encontro que congregasse os jovens aqui do nosso seu, né? Então, no primeiro em Geob, a gente convidou as mocidades que faziam parte do 12º seu. E ao longo desses 14 anos, o encontro foi ampliando, né? A gente agora tem participando aqui casas do 12º, casas do 5º, 32º, 15º seus, né? E em torno, uma média de aproximadamente uns 140, 150 jovens por ano. Sim, e de, assim, os jovens que chegam, o que você nota de... Você nota, assim, alguma mudança dos que chegaram e ao sair? Como é que fica essa transformação de jovens? É uma coisa que a gente gosta sempre de frisar, é que, assim, uma marca do encontro é a questão da alegria, né? A gente... a coordenação toda, né? A gente percebe que o bom humor, a alegria é muito importante na nossa vida. Então, o encontro tem um perfil de estudo, sim, né? Forte, mas ele tem um perfil muito de confraternização e de fazer reflexões através do humor, né? Da alegria. Então, normalmente, são encontros bastante leves, bastante... que a gente procura que seja bastante original, bastante interessante, né? Para despertar os jovens, né? Não só os encarnados, mas os espíritos também, que a gente sempre tem eles em conta. E a gente percebe isso, né? A gente hoje recebe com muito carinho, com muita alegria, porque a nossa casa é uma casa muito pequena, com poucos trabalhadores, e para você ter uma ideia, a nossa mocidade tem em torno de 10, 12 jovens. E no dia de hoje, por exemplo, a gente está com 150 pessoas aqui, então, na verdade, 140 convidados para 10 aniversariantes, vamos dizer assim. A gente percebe, sim, que essa alegria que a gente tem, né, de estar fazendo esse encontro, eu acho que passa isso para eles. Então a gente sente, sim, que eles chegam e saem com certeza muito mais alegres, pelo menos, do que eles chegaram mais motivados, eu acho. Expectativas para o evento? Talvez chegar ao 100º, né? A gente está à frente do encontro há 14 anos e uma coisa que eu acho muito legal é que a gente está conseguindo, está tendo essa capacidade de renovar o encontro, né? Ele está chegando a 14 anos, mas eu acho que com inovações, a gente, ano passado, criou o grupo dos pequenos, né? Dos filhos dos trabalhadores, e o que a gente conta com... Não, os trabalhadores não são só da nossa casa, e eu acho que isso é uma característica muito legal, que demonstra exatamente isso, o acolhimento do encontro pelas outras mocidades. A gente tem coordenadores e facilitadores, trabalhadores de várias casas, e eu acho que esses trabalhadores levam, tem o Engiob no coração e levam essa garra, essa alegria por estar participando do encontro para suas mocidades. Então, a nossa esperança é que ele se perpetue, né? E aí, esperando chegar ao 100º encontro. Com certeza, aguardamos isso. Flávio, uma das ideias básicas do encontro é que a doutrina espírita deve ser sedutora. Então, assim, de que forma a doutrina espírita é sedutora para o jovem de hoje? Isso, a gente tirou essa ideia básica do Viagem Espírita em 1862, né? Ela está em Kardec. E a gente percebe que, principalmente a mocidade, mas a gente acha que não só a mocidade, a gente tem um grupo aqui bastante significativo, na verdade é o maior grupo, que são dos jovenzinhos acima dos 31. Então a gente acha, assim, desde o jovenzinho, né, do Pequenos Companheiros, até o adulto, o trabalhador da casa, a gente acha que a doutrina deve ser uma doutrina de alegria, uma doutrina sedutora, no sentido de Kardec. O Kardec falou até que seria muito bom que ela fosse sedutora, no sentido de envolver as pessoas, né, de despertar. Aí a gente lembra até do Leopoldo Machado, né, Espiritismo é uma doutrina de vivos, né, uma doutrina de brilho no olhar, de transformação. Então nada, assim, de tristeza, nem... Uma coisa que a gente também propõe é a originalidade, é estar revisitando antigos temas com roupagens diferentes. Então, sedutor nesse sentido, de ser interessante, ser agradável e fazer com que a gente tente se renovar e continue estudando a doutrina. as outras entrevistas, conversamos também com Vitor Carvalho, que é também um dos coordenadores do evento, do Engeob. Vamos ouvir? Estamos aqui com o Vitor, ele é um dos participantes do 14º Engeob na parte dos estudos. Vitor, qual é a faixa etária do grupo que você está coordenando? É a faixa etária de 15 a 17 anos. E esse tema do encontro, Espiritismo e Eu, Multiplicando Ser Feliz, qual a importância desse tema para essa faixa etária? O que você acha, na sua opinião? Eu acho que é bom para eles se verem dentro da casa espírita e no espiritismo. E a gente está abordando aqui com eles umas questões de como foi que eles chegaram à casa espírita, por que eles voltam a ela, como que o espiritismo faz parte do cotidiano deles, se eles gostam do que eles estão fazendo, né? Se é bacana a recepção na casa espírita, se eles recebem bem os outros, como que isso vai ocorrendo no cotidiano de vida deles. Vitor, jovens atuais de 15 a 17 anos, como que a doutrina espírita pode ser sedutora para eles? Na verdade, eles estão falando isso para a gente hoje, né? A gente está descobrindo por que que eles voltam à casa espírita. A gente está dando voz a eles falarem isso hoje. Poxa, eu gosto da doutrina espírita porque lá eu me relaciono bem com os meus amigos, eu aprendo como eu posso usar isso em casa, como que eu posso usar isso no meu cotidiano. E hoje a gente está dando voz a eles para ouvir isso. Isso é muito bacana. Espaço Jovem. O Espaço Jovem de hoje aborda um tema que, claro, é algo fundamental, essencial para todos nós. Vamos falar sobre esperança. E, para tanto, recebemos com muita honra o Antônio de Pádua, ele que é trabalhador da Rádio Rio de Janeiro, mais exatamente conselheiro da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, entidade que opera a rádio, e também participante integrante da equipe do programa Luz na Penumbra. Antônio, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo novamente aqui no Espaço Jovem. Seja bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigado, realmente me sinto em casa quando estou aqui. Com certeza. Antônio, obrigada pela sua participação. Então, a nossa perguntinha, né? O que é esperança? Bem, né? Didaticamente bem, falando. Não, então, nós vamos nos recorrer ao que diz o dicionário. Esperança é o desejo confiante de se conseguir alguma coisa ou de que algo aconteça. Certo. Ou seja, acaba sendo uma expectativa, né, que as pessoas têm, né? É expectativa. Esperança e expectativa são sinônimos, né? Claro. E qual a importância da esperança, Antônio, nas nossas vidas? Bom, a importância da esperança prende-se ao fato que, diferentemente de um simples desejo ou vontade, na esperança está embutida também uma confiança de que aquele algo vai se realizar. E isso faz com que essa confiança realmente afete fisicamente os nossos campos morais e mentais, porque essa expectativa confiante age dentro da gente diferentemente de um simples desejo, né? Essa confiança é que faz a esperança ser diferente do desejo simples e dá a nós realmente uma força mental e espiritual. Perfeito. Fé e esperança são sinônimos? Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, tem uma mensagem do irmão José, um espírito protetor, onde ele diz que a esperança é filha da fé e irmã da caridade. Ou seja, essa fé que remove montanhas, né, que é aquela que pode tornar realidade os nossos mais esperançosos desejos, é a soma da esperança com a caridade. Primeiramente, você sente um desejo de conseguir alguma coisa, um desejo esperançoso, como nós vimos aqui na pergunta anterior. Sim. Agora, quando você soma a esse desejo esperançoso à caridade, aí resulta numa fé meritória. Se nós lembrarmos, essa fé poderosa começa pelo desejo, sim, evolui numa esperança. E para que ela funcione, a fé tenha o resultado que você espera, você tem que embutir nela a caridade. Entendeu? É por isso que o Cristo diz, no, naquela passagem, quando os discípulos trazem para ele um rapaz louco com obsessores, a mãe traz, e os discípulos dizem que não conseguem resolver o problema. E o Cristo fala, vocês não conseguem porque a sua fé é pequena. Não é suficiente. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para esse monte, passa daqui para ali, e o monte atenderia. E o que faltava a eles então? Eles tinham fé, o quê? Não acreditavam no Cristo? Claro que acreditavam no Cristo. Esperança de que iam ter sucesso, tinham. Faltava o quê? O mérito deles. Ou seja, eles tinham que praticar mais caridade para poder ter essa força, a fé deles funcionar. Faltava algo dentro deles. Exatamente, né? É o mérito. O mérito só se obtém praticando a caridade. É trabalhando para, né, para obter exatamente o que você exatamente quer que aconteça. Então, fé não é só acreditar. Você tem que construir trabalho, a fé para que aquilo que você acredita aconteça. Não, e só a esperança em si, né, não basta. Não basta, é só o desejo. É você esperar e não produzir, exatamente, não fazer e fé nada. É só no sentido de que confia, também não. Você tem que produzir méritos para que aquilo aconteça, para poder mudar a montanha de lugar. E você só consegue construir méritos praticando a caridade, não há outra alternativa. É, trabalhando mesmo. Com certeza. Agora, no Espiritismo, Antônio, o que a gente pode encontrar a respeito desse tema da esperança? Exatamente o que nós estávamos falando aqui na resposta anterior, né? Nesse capítulo 19... Sim. É perfeito sobre isso. Tem essas coisas que eu estou falando, quer dizer, não são da minha cabeça. Estão claro lá no Evangelho, no capítulo 19, está ao alcance de todos. Né? De todos. É. Uma coisa interessante, olha, de que forma o Espiritismo nos auxilia a ter esperança? Justamente por isso, que é o principal papel do Espiritismo. Qual é? É esclarecer. O Espiritismo nos esclarece sobre o assunto, como nós vimos aqui na resposta anterior. E você, praticando o que esse esclarecimento preconiza, você começa a trabalhar na caridade e, consequentemente, você aprende a lidar melhor com as suas carências, com as suas dificuldades, e você vai ficando certo de que, à medida que você pratica a caridade, é você que controla o que vai acontecer com você no futuro. Com certeza. Você não está entregue à sorte, não está entregue aos desejos de Deus, aos desejos do diabo, não está entregue à mão de ninguém. Está entregue a você mesmo. Isso é que o Espiritismo ensina a nós. Nós temos capacidade e obrigação de plantar o nosso futuro. O nosso destino depende unicamente de nós mesmos. Nossas ações. Essa é uma grande conquista que o Espiritismo nos oferece, sem sombra de dúvida. Quer esperança melhor do que essa, né? Exatamente. Essa é uma das grandes consequências do estudo do Espiritismo, é essa. Você realmente adquire esperança e, trabalhando o lado da caridade, você tem a sua fé solidificada. É claro. Então, você não teme mais nada. Bem lembrado. Agora, de modo geral, Antônio, a gente pode classificar a nossa sociedade atual como mais esperançosa ou mais pessimista? Na realidade, a sociedade tem de tudo. Sim. E é muito difícil para nós quantificarmos percentualmente quantos por cento, qual é a parte que é esperançosa e qual é a parte pessimista. Eu acredito que há de tudo na sociedade, né? Então é difícil você saber quantos por cento é cada um. Mas, de modo geral, esses impactos do que se divulga, do que as pessoas acabam sabendo em relação ao que acontece mundo afora, você acha que isso tem algum reflexo na forma como as pessoas encaram o mundo? Eu acho assim, quer dizer, quando a pessoa recebe uma notícia dessa desagradável, que o mundo é assim, assado, em princípio, ela pode ter uma onda de pessimismo nela, né? Perda da esperança, momentânea. Mas à medida que ela absorve o impacto daquela notícia ruim, daquela desgraça que aconteceu, ela volta a ter esperança, porque as pessoas, no fundo, são esperançosas. Sim. Todo mundo espera uma coisa melhor amanhã. Não há como. Podem existir exceções, não há dúvida, mas a maioria está sempre esperando, no bom e no mau sentido. É verdade. Sempre esperando o que, para si, parece até um desejo egoísta, né? Mas para ela, a esperança que aconteça, mesmo que não seja uma coisa boa para os outros. Muito bem lembrado. Bom, ter esperança auxilia a saúde biopsicossocial espiritual? Bom, ter esperança ajuda no sentido de que a descrença, que é o inverso, a falta de esperança, sim, e o pessimismo levam a pessoa ao desespero. E o desespero é que causa mal. Porque você está desesperado, você perde o controle de si mesmo e está mais sujeito a cometer erros. É verdade. Com certeza. Tanto materialmente como espiritualmente. Então a falta de esperança é que faz mal realmente. Então se você tem esperança, está te fazendo bem. É verdade. Você falou uma coisa interessante. A falta de esperança, acho que é o desespero. É não, digo assim, é o fator principal para desabar tudo. Exatamente. Né? É o contrário, o desespero, ele tem fugido do desespero. Nós temos sempre que manter a esperança para poder ter serenidade para resolver os problemas. Exatamente. Sem dúvida. E estamos conversando no Espaço Jovem com o Antônio de Pádua sobre o tema esperança, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM, ou então através da internet. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre a emissora da Fraternidade e também, claro, sobre o Espaço Jovem. Para visitar a nossa página, acesse o menu Programação e o submenu Espaço Jovem. Pronto, você fica então tendo acesso a tudo o que acontece no programa, as nossas informações, notícias, curiosidades, aos áudios de edições anteriores do Espaço Jovem. Você que por algum motivo não teve como acompanhar alguma edição anterior, pode fazê-lo de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, bastando, né, para isso dispor, né, no seu computador, né, dos equipamentos necessários para ouvir o programa, no caso, ouvir os nossos áudios offline. E, é claro, você também dispõe de mais uma ferramenta de contato conosco, clicando para isso na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem. Enfim, muitos recursos, muitas opções, muitos motivos para que você visite a página da Rádio Rio de Janeiro e também, visitando a página da rádio, conheça também a página do Espaço Jovem. O endereço www.radioriodejaneiro.am.br. Acesse e confira, ok? Lízia, sociais? Bastante, Marcos. Então, olha só, quero mandar beijo então para Iarani Fardilha, de Cordovil. Sim. Né? Obrigada pela participação. O ouvinte Ayrton, que deseja, né, depois o telefone da nossa convidada Tatiane. A gente vai pesquisar e mandar para você, né, depois essas informações. Também beijo para Lucila, também, que participou conosco. Quem mais? Deixa eu ver aqui. É a... Ai, meu Deus. A Sheila Braga Vieira. Obrigada, sim, Sheila. Um beijo pra você. Mandou por e-mail. Isso, por e-mail. A Cláudia Abreu também mandou por e-mail. Beijo pra você. E outra aqui, vamos ver, a Lucy Excelente. Obrigada, Lucy Excelente. Participe sempre com a gente. E quero mandar também, gente, aqui, olha, beijo para os nossos aniversariantes dessa semana. Sim. Então, dia 17, a Isaura de Azevedo Hart. A nossa Samara e a Cíntia, nossas gêmeas aqui da rádio, dia 18, né, de setembro agora. Beijo para vocês, parabéns. Parabéns, tá? Tudo de bom. Tudo de bom para vocês. E dia 19 é Nadir Guimarães Vale. Que é a mãe da nossa da querida nossa Nádia, Nádia do Couto Vale. Nádia, isso. Nossa querida Dona Nadir, um dona beijo. Nadir, dona obrigada, Nadir, parabéns. Dona Nadir, um beijo, tá? E para Edir Montes. Isso. Obrigada, beijo. Dia 21 faz aniversário. Obrigada para esse povo todo, tá? Isso. Um beijo. Parabéns a todos os aniversariantes citados e aos que não citamos também, que façam, claro, aniversário por esses dias. Exato. Tudo de bom e recebam as nossas melhores vibrações, ok? Quiz. Oi, voltei com o quiz. Olha só, a pergunta é: qual o nome do primeiro periódico espírita lançado no mundo? A opção A, O Livro dos Espíritos. Opção B, Correio Espírita. Opção C, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta correta? Você vai escolher letra A, letra B ou letra C. E, no caso, a alternativa que você considera a alternativa certa. E envia sua resposta para a gente por vários meios. Você pode fazer isso por telefone, através do telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que é o 3396-6969. 3396-6969. Isso somente hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro, até às 3 da tarde, ou seja, até o final do Espaço Jovem desta quinta-feira. Ou então, com um prazo maior, até a próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, através do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem, qual a alternativa que você considera correta. Ou então você pode fazer isso também através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o modo de envio, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Isso, pesquisa aí, porque aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana, participando. Todo mundo mandando a sua resposta aqui pra gente. É, valeu! Isso. Estamos de volta com o Antônio de Pádua, ele que é trabalhador aqui da Rádio Rio de Janeiro, da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, a Funtarso, entidade que opera a rádio. O Antônio é conselheiro da Fundação e também um dos integrantes da equipe do Luz na Penumbra, que é um dos mais tradicionais programas espíritas do rádio brasileiro. É, já existe há quantos anos o programa, Antônio? Mais de 50. Mais de 50 anos, né? É, sempre, diariamente, né, às 9 da noite. Exatamente, de segunda a sexta. Ah, de segunda a sexta, ok. E atualmente você está trabalhando com qual livro? O Evangelho Segundo o Espiritismo, quarta-feira às 9h30. Quarta-feira, 9h30 da noite. É o Luz na Penumbra, para quem não sabe, é um programa de estudos das obras da codificação, né, das obras de Kardec, e também os livros de apoio, né, o que é o Espiritismo, esses livros também assim, são estudados. A Revista Espírita. Isso, isso. Ele tem reprise? Às 3 da manhã. Às 3 da manhã do mesmo dia. No mesmo dia. Realmente é um programa bastante, bastante tradicional. Dentro da divulgação do Espiritismo. E voltando, né, às nossas perguntas, a gente está trabalhando hoje com o tema esperança, entre outros assuntos. E agora chegou a hora das perguntas dos jovens. Hoje, com questões formuladas por jovens da Mocidade do Lar Paulo de Tarso, aos quais agradecemos mais uma vez pela participação, pelo envio das mesmas. Elas não foram enviadas agora, foram enviadas já há algum tempo e ficaram aqui guardadinhas para esse aproveitamento posterior. Lízia, a primeira delas, por favor. Então, é de Mateus, ele tem 13 anos, e a perguntinha dele é: nesse choque entre ciência e religião, qual o conceito espírita sobre a criação do universo? Bom, no Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que o universo não foi criado. Ele é uma consequência de uma causa primária. Causa essa supremamente inteligente, a que atribuímos o nome de Deus. Sim. Agora, da mesma forma que a ciência ainda teoriza, não é uma coisa comprovada, é uma teoria, de que também não há um criador. A ciência também, nesse ponto, é coincidente. Mas um fato detonador ou um fato causador de todo o processo de existência do universo. E esse fato ou causa ela chama de Big Bang. Claro. A nossa próxima pergunta é da Tainara, de 15 anos. Eu sei que onde existe um grupo de pessoas usando drogas, né, seja de que tipo for, há muito mais espíritos de má influência junto deles. Por que esses espíritos não ficam no plano espiritual e sim na Terra, perturbando as mentes de outras pessoas? Na realidade, os espíritos não estão aí perturbando a mente de ninguém assim, de pessoas que estão ali inocentemente. É claro. Não é essa a ideia. Vamos supor que você tem um terreno no qual você permite que haja lixo, lama, lodo, esgoto aberto, tudo isso. Então você não pode evitar que mosca, rato, barata, esses animais, abjetos, venham para ali. Eles claro. São atraídos para aquela sujeira. A maneira de você não querer que eles estejam mais ali, expulsá-los dali, é você limpando o terreno. Se você limpa o terreno, eles vão embora. Então os espíritos não vão para ali, para aquele ambiente onde tem gente usando drogas ou fazendo coisas que não deve, porque eles estavam ali primordialmente fazendo coisas que se deve. Estavam orando, conversando, coisas educativas. Não. Os espíritos chegam depois. Os espíritos não chegam antes. É o rato e a barata chegam depois do lixo, eles não chegam antes do lixo. Então as pessoas não podem atribuir aos espíritos a causa de nada que está acontecendo a elas. E claro. Mesmo quando eles estão no plano espiritual especificamente, lá também eles procuram esses ambientes. Da mesma forma que quando estão na Terra procuram esses ambientes ruins. Quem frequenta esses ambientes ruins, frequenta porque gosta deles. É verdade. Ninguém está num ambiente desse porque não gosta. Se você frequenta um ambiente assim, é porque você gosta desse ambiente. Não é porque um espírito levou você para lá, não. É verdade, não. Ah, não se pode isentar a responsabilidade, né, de ninguém, em momento algum. É verdade. Então, a pergunta agora é de Alan, 15 anos. A união é uma coisa que não existe em vocabulários de muitas pessoas. Por que existe essa desunião entre pessoas? Bom, na realidade, as pessoas, nós, né? Nós somos seres humanos, nós somos animais. E como todo animal, nós somos egoístas. Até por questão de sobrevivência. Os animais são egoístas. Não existe animal pedindo por favor, gentileza, agradecendo. O animal quer que pega. Não... É verdade. E o que é dele, ele defende com unhas e dentes. Literalmente falando. Então, e nós somos animais ainda. Então, é natural que nós sejamos egoístas. Agora, o que acontece é que à medida que nós vamos evoluindo, deixando de ser animais irracionais, nos transformando em animais racionais, pelo nosso raciocínio, nós descobrimos que para nós sermos mais felizes, nós precisamos ser solidários, caridosos, participativos. É a nossa inteligência que levou isso, é o nosso raciocínio que levou essa conclusão. O animal, como não tem raciocínio, ele continua até hoje igual. Ele não mudou. Desde que o mundo é mundo, o animal continua do mesmo jeito. Nós evoluímos. Nós somos hoje menos egoístas que éramos na idade das cavernas. É. Nós mudamos bastante. Então, nós estamos evoluindo. Agora, há de chegar um tempo quando nós realmente entendemos que a solução para nós, para ser felizes, é fazer o outro feliz, nós então vamos nos dedicar mais às coisas do espírito e menos essas coisas da animalidade. Aí, então, nós estamos no caminho para nos tornarmos seres angélicos. Com certeza. A Janine, de 17 anos, pergunta, Antônio, como você se sente quando tem de fugir à forma e improvisar? Bom, como dizer, eu não entendi bem exatamente o que quer dizer com isso, mas porque eu, pessoalmente, eu, Antônio, eu gosto de improvisar. Uhum. Entendeu? Eu gosto de improvisar no sentido de a gente ser criativo, né? Eu sigo as normas legais, eu sigo as normas morais, as normas de saúde, todas as normas eu sigo. Mas eu não gosto de mesmice. Então eu me sinto bem improvisando. O improviso também faz parte da vida, né? O improviso é necessário, pois fazendo o novo é que a gente aprende. Se nós fizermos sempre da mesma maneira, nós não aprendemos, não evoluímos. Entendeu? Claro. Agora, não podemos fugir das normas que regulam a nossa sociedade humana aqui encarnada e a nossa sociedade espiritual. Há normas, formas que devem ser seguidas. Então nós temos que obedecer elas, mas ao mesmo tempo sermos criativos. Né? É, acima de tudo. Criatividade. Então temos aqui a pergunta de Juliana, 19 anos. Médium espírita kardecista pode incorporar o mesmo tipo de espírito que na Umbanda e Candomblé? Na realidade, médium é médium. Né? Independentemente de religião. De convicções kardecistas ou não. É. Qualquer um pode incorporar ou receber influências de qualquer espírito. O mesmo espírito que se apresenta num ambiente kardecista, ele pode também se apresentar num ambiente umbandista e vice-versa. Não há problema nenhum. Da mesma maneira que se a chuva cai para todos, o sol nasce para todos, a gravidade age sobre todos, a mediunidade é para todos. Uhum. Então o espírito pode se apresentar num ambiente kardecista, num ambiente umbandista, em qualquer lugar, até igrejas evangélicas, católicas. Ali há médios também que estão sendo influenciados por espíritos constantemente. E eles, ao se apresentarem, vamos supor, um vai se apresenta, vamos supor, numa casa espírita, o outro numa casa de candomblé. De um ambiente para outro, eles podem se apresentar com nomes diferentes? Pode se apresentar com nomes, formas, pensamentos, palavras diferentes. Porque o espírito, quando é de boa vontade, ele se adapta ao ambiente em que ele está ali. Porque ele está ali para fazer o bem. Se aquelas pessoas, para receber o bem, têm que ser desta forma, eles vão fazer daquela forma que as pessoas aceitam. Vocês acham que o Cristo, quando veio para aqui fazer o bem a gente, ele usou o quê? A nossa linguagem, o nosso jeito. Os exemplos dele eram o cotidiano daquela época. A realidade daquele tempo. Se ele viesse hoje, já seria diferente. Se ele for falar para um planeta muito mais avançado, ele vai falar de outra forma. Como diz um compositor, o músico tem que ir onde o povo está. É. Com certeza. A voz do Milton Nascimento. Isso. Eu não quis afirmar que era o Milton Nascimento, porque eu falei dele. Não, é dele sim. A minha memória vai falhar, mas foi pela minha voz tinha dele. Certeza que era o Milton Nascimento. É dele sim. E eu quero aqui agradecer a participação do Antônio de Pádua, ele que é trabalhador aqui da Rádio Rio de Janeiro, da Funtarso, um dos integrantes da equipe do Luz na Penumbra. E o Antônio conversou com a gente hoje sobre o tema esperança, entre outros assuntos. Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Algum recado final para quem nos ouve? Só dizer muito obrigado pelo convite e conte comigo sempre que se fizer necessário. E, disso você não tem nenhuma dúvida. Gostaríamos também de mais uma vez agradecer, né? Desculpar aí pelo nosso pouco tempo. E seja bem-vindo sempre. E bibliografia, o que você recomenda sobre tudo isso que a gente conversou aqui? Vocês viram que os únicos livros que eu citei foram o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, são o que eu recomendo. A base, gente, né? Acho que se a gente conseguir dominar bem esses dois livros, 90% do caminho está andado. Então, obrigada. Com certeza. Conversamos então com Antônio de Pádua, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Aspectos do sofrimento. Era um dia quente de verão naquela cidade do interior do sul do Brasil. Mas, apesar do calor, a vida deveria seguir seu curso normalmente. O jovem trabalhador acordou cedo, como de costume, e enfrentou a alta temperatura com bom ânimo e coragem. Trabalhou o dia todo, atendeu pessoas, suou muito e, ao final da tarde, estava exausto. Gostaria de ir para casa, tomar um banho, descansar, mas ainda teria que enfrentar uma sala de aula sem ar-condicionado. Sou um infeliz, pensou consigo mesmo, mas o que fazer? Era preciso ir para a universidade, pois era cumpridor de seus deveres e a responsabilidade o chamava. Jogou rapidamente um pouco de água fresca no rosto, pegou a tradicional pasta com os materiais de estudo e lá se foi. Caminhava pelas ruas e sentia mais e mais o desconforto do calor, a roupa úmida de suor, e se sentia ainda mais infeliz. Ó, vida dura! Não ter tempo nem para tomar um banho para aliviar a canseira é demais. Pensava, ainda se eu tivesse um carro para não ter de enfrentar esse calor infernal do asfalto. Subiu uma ladeira cabisbaixo, mergulhado nos próprios pensamentos, quando escutou, ao longe, uma melodia que alguém assoviava, com musicalidade e alegria. Olhou para trás, mas não avistou ninguém. Intrigado com o assovio que se tornava mais próximo a cada passo, percebeu que à sua frente algo se movia lentamente. Apressou o passo e foi se aproximando de um homem que se arrastava lentamente ladeira acima, com o auxílio das mãos. O homem não tinha pernas e uma lona de borracha envolta no que restara de suas coxas eram seus sapatos. Como seus passos eram demasiado lentos, ele podia assoviar, admirar a paisagem, agradecer a Deus pela vida. O jovem, diante daquela cena, sentiu-se profundamente constrangido. Como pudera ter se deixado levar por tamanha ingratidão e infelicidade por tão pouco? Olhando a situação daquele homem que se movia com tanta dificuldade e expressava sua alegria assoviando, ele ergueu a cabeça e seguiu com outra disposição de ânimo. Agora, ele já não se achava mais infeliz das criaturas só porque o suor e o cansaço o incomodavam no momento. O sofrimento tem a dimensão que lhes damos. Por vezes, mergulhamos de tal forma nos próprios problemas que não percebemos que eles são pequenos demais para nos tirar a disposição e a alegria de viver. Há momentos em que as nossas lágrimas nos impedem de perceber o remédio que está ao alcance de nossas mãos. Às vezes, é preciso que se apresente uma situação mais grave que a nossa ou um problema maior para que possamos avaliar as reais dimensões de nossos sofrimentos. Isso não quer dizer que devamos ignorar as dificuldades que surgem no caminho, mas que devemos estar atentos para não permitir que nossas dores nos tornem egoístas e insensíveis. É importante refletir sobre o que leva uma pessoa sem pernas, que se arrasta pelas ruas, a fazer isto assoviando, em vez de reclamar e se considerar o mais infeliz dos seres. Talvez essa pessoa entenda que a reclamação não tornaria a sua situação melhor, mas a alegria faz o sofrimento desaparecer. Assim, por uma questão de inteligência e bom senso, quando a situação estiver muito difícil, lembre-se daquele homem que, em vez de subir a ladeira chorando, sobe assoviando. Afinal de contas, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E aí, Elise? Qual foi a pergunta do quiz na semana passada? É isso, olha só, prestem atenção aí. É o seguinte, um dos pontos mais relevantes do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, é a divulgação da existência da estrela Capela, pertencente ao Sistema Solar. Diante disso, perguntamos, quanto tempo a luz que emana de Capela demora para chegar aqui na Terra? A opção A, cerca de 30 anos. Opção B, cerca de 42 anos. Opção C, cerca de 10 anos. Pois é, Lise. Dentre essas três alternativas, qual é a correta? Vou passar para você já já. A resposta é B, cerca de 42 anos. Então tá certo. A luz que emana de Capela demora cerca de 42 anos para chegar aqui na Terra. Exato. E dentre aqueles que acertaram, quem ganhou o quiz referente, né, ao programa da semana passada? Pois é, então, dessa vez é uma menina. Sim. É a Cláudia Abreu. Parabéns, então, parabéns, a Cláudia. Cláudia, participa mais. Pois é, Cláudia. A Cláudia Abreu, que ganhou, então, o quiz da semana passada, irá receber um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo ICEB. A Cláudia tem um prazo de 10 dias corridos, começando a contar nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, para retirar os seus brindes aqui na rádio, sempre em horário comercial. Se a Cláudia estiver aqui em dias úteis, é só ela procurar o departamento de produção da emissora. Caso venha nos finais de semana, é só procurar diretamente a portaria da rádio. Parabéns então, Cláudia, e fica aqui o estímulo para que todo mundo continue participando cada vez mais do quiz, né, Lise? É isso, parabéns, não saia daí que tem mais programa. Pois é. Espaço Jovem. Passou rapidinho, né, Lise? Foi rápido, sim, gente. Mal piscamos o olho, final do Espaço Jovem de hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta para ficar certeza. Mais um pouquinho com vocês, é isso? Com certeza. Encontro marcado na próxima quinta-feira, portanto, às 14h, com reprise no domingo também, às 14h. Rapidamente, Lise, suas dicas? Minhas dicas. Olha só, gente, coisas preciosas. Então, é o seguinte, se você tem pilha na sua casa, não as jogue no lixo comum, por favor. Isso elas demoram a se deteriorar. É verdade. Né? Então, o que, que você faz? Você junta, você pode entregar nas casas espíritas ou no supermercado, porque sempre tem alguma lojinha por perto que recolhe essas pilhas e depois, né, dão uma outra destino, destinação. É isso. É, então, assim, essa é uma das dicas. A outra é o seguinte... É, para você substituir essas pilhas, para evitar, né, gastar, faz o seguinte: se puder, compre lanternas que tem aquelas coisa permanente, isso, né, as baterias permanentes, que aí você carrega e evita, né, descartá-las. Né, maravilha. Né, coisas boas, não é isso? Dicas, então, do Espaço Jovem para um consumo sustentável. É isso, então. Meio ambiente agradece. Com certeza. E você que quer entrar em contato com a gente para mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, sua opinião, você coordenador de mocidade que quer cadastrá-la para participar futuramente do programa, como fazer, Lízia? Gente, é muito fácil, olha só, escreva pra gente, você te dá um e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde vocês estão escrevendo. Isso. Ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus e... Mantemos contato! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.